Alfa, chamando esta Juliette. Alfa, chamando esta Juliette, tá três. Essa daí é aquilo, que a Juliette é a próxima à frente, mas já está autorizado o ingresso na Juliette, a segunda esquerda, portão 612. Juliette, portão 612, 13152. F-5809, qual a sua lança indicada? Está 250. 5809 tem condições de reduzir para 220, está presente? Temativo. Reduza. Autorizado em Electric Train, reporte estabilizado localizador. 2000, autorizado em Electric Train, reporte tarata 3600. 5809, vetoração para sequenciamento, com uma esquerda para o 025, limite ao localizador. Esquerda 025, continuar. Aguarde. Gol no 643, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, quem negar 1-0 no 0, chegada bom. Gol no 606, aciona a identificação, desce para 050, chegada Mari. Go 019, extend 3,000 feet. Clear down 3,000, step go 019. Web 5809, desce para 4.000 pés, QNH 1-0 no 0. 4.000 no 0 no 0. Estabilizou? Estabilizando agora, tá? 3600. 3600, completa a aproximação, chama a torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, tá? 3600, boa. Portal 019, stand 2000 feet, clear the last final, report established. 2000, fly left, call the establishment, call 019. Salvador, boa noite, eu tô 3600, estabilizado, X-Ray 1-0. 3600, baixou e travou, boa noite. 040, desce para 3.000 pés e reporta estabilizado. Ok, descendo para 3.000, o 040, reporta estabilizado. 3600. No 0 no 0 no ajuste, livre pouso no 0, tá? 3600. Solo, Salvador, Ocean, 6224. Doce para pushback, senhor. Está autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 6224. Oceano 6258, aciona a identificação, desce para 060. Chegada Mari, é o número 6 para o pouso. Subchef, call 019. Call 019, contact sinal, Salvador Tower 118, dismal 95. Changing 118-95, call 019, boa noite, obrigado. 5809, 10 para 2000 pés, autorizado ILS, bem, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 5809. Portugal 019, continue your approach, expect runway vacated, wind 100 degrees, 12 knots, QNH 1010. Portugal 019. 1010 on QNH, Portugal 1019. No 643, mantenha a high speed. Mantenha a high speed, vou na 643. São 3600, solo 25, direita 1219. Direita 1219, são 3600. Alô, Salvador, boa noite, eu sou 3600, Vitão. Paciente, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chamar antes da Juliette, está 3600. Land, 10, Portugal, 6224. Tem 94 a bordo, 2 horas e 5 e alternando Salvador. Vira o táxi à direita, chama a torre 18 decimal 95 para decolar. Ok, chamando a torre 18.95 para decolar de táxi de Oceaner 6224. 5809, Alex. Web 5809, completa sinal, chama a torre 1895 a bordo. 18. Próximo a Juliette, eu tô 3600. Você tá autorizado esquerda, portão 9, 3600. Autorizado esquerda, 9, eu tô 3600. Portugal 019 underground at 27, alright. Taxi via Alpha and we report before taxi with Juliet. Right, via Alpha, call you before Juliet, Portugal 019. Tono 606, reduza para 2009. 2009, bom, 606. Web 6258, reduza. Correção roxa, né? 6258, reduza para 2209. Reduzindo para 229, roxa 6258. 809, livre de pouso, piso 10, 1 centena, 10 mil. Livre para 5809. O 6224, após o web na curta, alinhar e mandar. Após o web na final, ali, mantenha, né? 62. 606, vetração, curva esquerda, proa 020, limite ao localizador. Esquerda, 0020, admissão do localizador, voo 606. Gol no 643, 10 para 2 mil pés, que é legal no 000. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Sim, descendo para 2 mil pés, ajustado no 000. Autorizado o procedimento X-Ray. Reporte estabilizado, gol no 643. Gol no 643, tem condições boas, vai me interceptar o localizador? Confirme. Tem condições boas, Una, interceptar o localizador? Gol no 643. Aguarde. Positivo, já presente o Mano Duno, gol 103, 1643. Gol no 606, 10 para 3 mil pés, que é legal no 000. 3 mil pés com 1-0-1-0, ajuste, chegou no 606. Gol no 714, aciona a identificação, 10 para 080, chegada Mari. Jet 5809, Solof 30, direita. Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, boa noite. Funcionar 6258, vetoração para sequenciamento, curva de guia para o 020, emissão localizador. Desce para 4 mil pés, que é legal no 000. Vendo para o 020, estado pelo localizador, descendo para 4 mil pés, 250. 805, desce para o 050. 0805. Ou no 714, desce para o 060. Tendo 10, né? Desvinculado, inscrição no 0-662. Portugal 019, Juliet 3011. Pode seguir, por isso? Juliet 3011. Juliet 3011. Graças a Portugal 019. Gol no 606, vai ultrapassar o localizador, o novo limite é radial 300 de Salvador. Limite radial 300 de Salvador, gol no 606. Motion 6224, decola aos 33, controle 1208, boa viagem. Confirme o controle 1208? Confirmo, 1208. 08, grato, boa. Controle Salvador, muito boa noite, Motion 6224, cruza 2000 pés. Motion 6224, contato radar, sobe manter 190, saída Puca de Jamaracaju. Puca, chamo Aracaju, Xander 6224. Gol no 606, reassuma a navegação na proa de Duna, desce para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Proa de Duna, 2 mil pés, autorizado X-Ray, mas reporte estabilizado, gol no 606. Chalé 6258, 10 para 3 mil pés, redução 2009. 3 mil pés, estão fazendo 2009, já 6258. 6258, vai ultrapassar o localizador, novo limite é radial 300. Vai para radial 300 do Salvador, Chalé 6258. No 643, estabilizou? Estabilizado no localizador, gol no 643. No 643, completa final, chama a torre 1-1-895. 1-1-895, chamará o gol no 643. Uma boa noite. No 606, 10 para 2000, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado, gol no 606. Noite, gol 9643. Boa noite, 9643. Baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado. Uma milha para o terra. Ok, livre pouso, pistola 0, 1 centena, 10 metros. Tente pouso autorizado na 1-0, gol 9643. Gol no 805, redução 2009. Lucena 200, 8-0-5. Lucena 6258, segue tráfego 1200 milhas da sua frente, com 60 de grau de speed. Ainda é o número 3 para o posto. Meia 258, copiou? Sim, mas estou ao contrário, 6258, Chané. Gol no 606, estabilizou? Ah, sim, gol no 606. No 606, mantém a velocidade até após o externo, chama a torre 1-1-895. Mantém a velocidade, chama a torre 1-1-895, gol no 606. Oi, Salvador, gol no 606, boa noite. 2000 do meio do India. No 606, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda no pista livre, no 606. No 805, 10 para 3 mil pés, sem negar 1-0 no 0. 3010, no 805. 1-7-4, 10 para 4 mil pés, sem negar 1-0 no 0. Poxa, na 6258, reduza para aproximação, uma milha para a duna, completa o sinal, chama a torre 1-1-895. Só desse tempo, boa noite. Q4 243, solo 39, direita, táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 03, voo 943. Exato. O Chané 6224, chama Recife, 12545, bom voo. Camarada Centro Recife, 125, decimal 45, grato, muito boa noite. Meia zero meia, cheque trem livre pouso, uma centena com 10 tons. Baixo, entra, acabou, livre no pouso, piso 10, vou no 606. Manda boa noite, Chané 6258, são 2 milhas. 6258, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Manda, Chané 6258. Gol no 714, desce para 2000 pés, Negão no 000, autoriza a DLS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, Negão no 000, autoriza a DLS X-Ray, reporte estabilizado. Passando Duna, completa a aproximação, chama a torre, 1-8-9-5, bom pouso. 2-9-5-4. Oi, salve, boa noite. 805. 805, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 805. Meia 258, 080 graus, 12 nós, o ajuste no 090, livre pouso, pista no 0. Posição no 0, chanel 6258. Solo 43, direita, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6258.